Bom dia, minha gente. Aqui é a Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM. A gente está começando mais um informativo radioativo, edição de 21 de março, essa quarta-feira. Agora são 8 horas e 1 minuto. Bom dia, camarada Gustavo. Bom dia aí, bom dia, Rádio Bintes da Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM. Aqui voltando nesse informativo radioativo, né, que não aconteceu na segunda, mas acontece hoje e acontecerá amanhã em nossa reprise de 7h30 da manhã, né? Começou um pouquinho mais tarde, as demoras de produção ainda está meio enferrujada a produção das matérias, mas estamos começando com um tempo, com um dia bom, um pouquinho de chuva. Dia bom. Fala aí, garoto do tempo. Garoto do tempo, vai lá. Tá fazendo 32, não, vamos fazer até 32 graus na máxima, 23 na mínima, né? Só com um pouquinho de chuva, como a gente já viu hoje pela manhã. Mais tarde vai ter menos nuvens e à noite vai ser uma noite com pouca nebulosidade. Pelo calor que tava fazendo ontem. Deveria chover pra caramba, né? Mas é, a gente tá esperando aí. É isso aí, você tá escutando a gente pela FM, saiba que também estamos na internet, orelha.radiolivre.org/aconchego. Temos também nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Se você está escutando pela internet, saiba que também temos nosso telefone, nosso WhatsApp, que você pode entrar em contato, pode falar, pode comentar alguma notícia, pode pedir música, pode dizer que quer somar na rádio também, né? O nosso número é 997215409, ou como o Gustavo gosta, 997215409. Bem mais fácil, né? 997215409, sem olhar para o número. Ah, sem olhar eu sei também, mas eu acho, eu gosto dos números outros. Eu acho que é mais sonoro, mas tudo bem. A gente não briga por isso, não. Quando é que tem as reprises? Já então, disse, né? Hoje, não. 8 horas da noite. Amanhã, 7 da manhã. Então, se você está escutando a gente na quarta, 7h30 da manhã. Se você está escutando a gente na quarta-feira, 21 de março, às 8 horas da noite, saiba, isso aqui é uma reprise. Ou na quinta-feira, 7 da manhã, também é uma reprise. Mas agora a gente está ao vivo. Vamos começar com nossas notícias. Vamos nessa. E agora nossas manchetes do dia. Representantes de religiões e movimentos sociais homenageiam Marielle e Naito no Recife. MTST ocupa prédio no centro do Recife. Reabertura do cinema da Fundação no Derby. Reforma da Previdência. Globo levou um terço dos mais de 100 milhões que Temer gastou com publicidade. Temer afirma que intervenção no Rio receberá R$1 bilhão. Projeto que classifica MST e MTST como grupos terroristas consegue assinaturas para votação urgente. E os eventos deste final de semana, desta semana. Representantes de religiões e movimentos sociais homenageiam Marielle em acto no Recife. Representantes de movimentos sociais e de, ao menos, 12 segmentos religiosos se reuniram no centro do Recife, na tarde desta terça 20, para cobrar resposta sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL, de 37 anos, ocorrido na noite da quarta-feira 14 no Rio de Janeiro. Com faixas, palavras de ordem e discursos políticos, os e as participantes do acto se reuniram desde as 16 horas na Praça da Independência, onde permaneceram até as 19h30. No local, os manifestantes realizaram um acto em homenagem à parlamentar carioca e ao motorista do veículo onde ele estava, Anderson Pedro Gomes, que também foi morto a tiros no crime. A concentração reuniu cerca de 250 pessoas, segundo a organização do ato. Uma das organizadoras da manifestação, a estudante Maria Santiago, ressaltou a importância de unir representantes de diferentes religiões pedindo o fim da violência contra minorias. Abre aspas, neste sétimo dia da morte de Marielle, queremos unir as pessoas, independente de religião, cor ou classe social. Este é um momento para se unir e não separar, mais do que já estamos. E a religião tem união papel primordial, ressaltou a estudante Maria Santiago. O ato, segundo os organizadores, contou com participantes da ocupação Marielle, que tomou conta do prédio de número 91 da Praça da Independência nesta terça-feira. Na mobilização foi lançada uma campanha de arrecadação de donativos para os ocupantes do edifício. Fontes do G1. MTST ocupa prédio no centro do Recife. Na manhã da terça-feira, 20 de março, o centro da cidade do Recife acordou com a presença de uma nova ocupação urbana. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, liderou a ocupação no antigo hotel Nassau, localizado ao lado da Praça do Diário, bairro de Santo Antônio. Cerca de 200 famílias realizaram a ocupação, que denuncia o profundo déficit habitacional na cidade e presta homenagem à vereadora carioca executada na semana passada. Nasceu a ocupação Marielle Franco. A ação reivindica da prefeitura que o imóvel seja revertido em habitação social. Fechado há mais de 10 anos, o Hotel Nassau acumula um pouco mais de 1,9 milhão em dívidas em imposto predial e territorial urbano, segundo o levantamento feito pelo movimento. Essa é a primeira ocupação vertical na capital pernambucana desde a do edifício Trianon, ocupado em 2011 também pelo MTST. E como estes, existem outros milhares de imóveis ociosos e devedores, enquanto mais de 70 mil famílias lutam para ter o acesso à moradia na cidade. Um grande problema em cidades antigas como Recife, nas quais seus bairros mais velhos possuem imóveis abandonados ou em processo de inventário, é que os donos deixam de pagar os impostos e não são cobrados a dar uma função social ao bem, apesar de esta ser uma obrigação constitucional dos imóveis. Uma destas funções sociais que a nova gestão do imóvel pretende realizar é o acolhimento a mulheres em situação de violência. Identificando a extrema desigualdade das mulheres no acesso ao direito à moradia e outros direitos, o MTST vem construindo, neste mês, uma jornada de luta das mulheres e prometem, após participar dos atos no 8 de março, aprofundar o debate em torno das questões das mulheres e o direito à moradia. O movimento também reivindica políticas públicas eficazes para as mulheres, como ampliação no número de casas de acolhimento, creches, entre outros serviços. Fontes: Marco Zero Conteúdo e do site do próprio MTST. Reabertura do cinema da Fundação Joaquim Nabuco no Derby. Fechado para reformas desde dezembro de 2015, o cinema da Fundação Joaquim Nabuco do Derby vai reabrir as portas na próxima segunda-feira, dia 26. A sala, localizada no edifício Ulisses Pernambucano, será reinaugurada com a exibição de Vidas Secas, clássico do cinema novo dirigido por Nelson Pereira dos Santos, inspirado na obra de Graciliano Ramos. A sessão, marcada para as 20 horas, terá entrada gratuita como o restante da programação exibida ao longo da primeira semana de funcionamento da sala. Avaliada em mais de 8 milhões de reais, a reforma contemplou, além do cinema, o prédio todo, que ganhou novos equipamentos, incluindo a revitalização do jardim interno. Entre as mudanças na sala do cinema da Fundação, estão as novas poltronas com assentos especiais para obesos, cadeirantes e pessoas de mobilidade reduzida. Ao todo, são 160 lugares. O equipamento também passou a contar com saída de emergência e corredores mais espaçosos. A reforma ainda resgatou características arquitetônicas originais da edificação, com janelas voltadas para o rio Capibaribe. A Fundação exibe nesta semana algumas produções clássicas como Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos, Ganga Zumba, Os Herdeiros e Joana Francesa, dentre outros filmes. Produções contemporâneas também farão parte da retomada da sala, com mostra de documentários de cineastas pernambucanas nos dias 3 e 4 de abril. A programação incluirá debates sobre a atuação feminina no meio cinematográfico do Estado. Fonte da Diário de Pernambuco. É isso aí, galera. Voltando aí, nosso informativo radioativo, essas foram as nossas notícias locais. Só lembrando aí, nosso número para contato, 997-21-5409. Você pode escutar a gente no 88.1 FM ou em orelha.radiolivre.org/aconchego. Agora são 8:11 da manhã. E aí, Gustavo? Quer falar um pouquinho sobre o SIS? Não, Serviço Integral de Saúde, Rua Lindolfo Color 65. Amanhã tem feirinha de orgânico a partir das 5:30 da manhã. Vai ter rádio aberta a partir das 7. Mas não sei se tem alguma informação do dia agora, assim, de que está acontecendo nesses dias. Também estou meio por fora. Não sei se vai ter reunião do fórum do Conselho Gestor. A outra semana vai ter cinema, né? Quarta do mês, mas a outra quarta, né? Daqui a 7 dias, daqui a 8. Próxima quarta. Então a gente não fica chamado hoje pro cinema, mas fica, quer ajudar a organizar. Sabia que tem um cinema no nosso bairro, no Engenho do Meio? É, aqui no CIS a gente tem um auditório que a gente faz de cinema uma vez no mês, quiçá duas ou mais em breve. Mas semana que vem vai ter cine. Quer ajudar a escolher filmes e a construir esse cineminha aí no nosso bairro do Engenho do Meio? Chega junto aqui da Rádio Aconchego. Vamos voltar a vinhetinha e já já voltamos com o nosso bloco nacional. Reforma da Previdência. Globo levou um terço dos mais de 100 milhões que Temer gastou com publicidade. A intensa empreitada do governo Temer para aprovar a reforma da Previdência nadou, nadou e morreu na praia. Mas antes, deixou mais gordos os cofres do maior conglomerado de mídia do país. Dados conseguidos pela agência livre.jor, com a Secretaria de Comunicação da Presidência, pela Lei de Acesso à Informação, revelam que o Grupo Globo faturou 38,6 milhões para propagandear a necessidade de mudanças nas regras da aposentadoria dos brasileiros. O valor equivale a pouco mais de um terço de tudo que foi gasto com a campanha publicitária, que foram 110 milhões de reais. A maior parte do valor recebido pelas empresas da família Marinho foi para a Globo Comunicação e Participações, que agrega a Rede Globo, os canais Globosat, o portal Globo.com, a Editora Globo, a Som Livre e o site de imóveis Zap. Foram 36 milhões para estes grupos. Os 2,6 milhões restantes foram divididos entre rádios, Infoglobo, responsável pelos jornais O Globo, Extra e Expresso, e também para o Valor, a revista Valor, que também é do mesmo grupo Globo. A propaganda pela reforma se arrastou na mídia de dezembro de 2016 a fevereiro deste ano. Agora, após o foco ter se voltado para a intervenção na segurança pública do Rio, os 110 milhões foram praticamente jogados fora, já que estão congeladas mudanças na Constituição, como é o caso da proposta de alteração da Previdência apresentada pelo governo. Depois do Grupo Globo, o topo da lista da propaganda da reforma segue com Record, 12,1 milhões, o SBT com 9,8 milhões de reais. A campanha pela reforma também passou recursos para o Facebook, quarta na lista dos que mais receberam verbas publicitárias na empreitada fracassada de Temer. A empresa de Mark Zuckerberg faturou 3,6 milhões que vitaminaram a exibição de postagens e anúncios na rede social. É quase o dobro do que recebeu a Bandeirantes, quinta na lista, que ficou com 1,9 milhão. Ao todo, a campanha para tornar palatável a defunta reforma da Previdência teve 4 fases de produção. Das 4 fases, a segunda foi a que mais consumiu dinheiro, 70 milhões para produção e veiculação de peças, entre fevereiro e junho do ano passado. após o governo Temer receber os resultados de uma pesquisa realizada pela Mude Pesquisas, que avaliou que as peças veiculadas até então foram consideradas pelos entrevistados como, abre aspas, genéricas demais, imprecisas, superficiais e, para alguns, até mesmo mentirosas. Temer afirma que a intervenção no Rio de Janeiro receberá R$1 bilhão. O presidente golpista Michel Temer afirmou nesta terça-feira 20 que a intervenção militar no Rio de Janeiro receberá R$1 bilhão. Temer deu a informação ao ser questionado sobre o assunto na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, onde participou de um almoço com a delegação que acompanhou o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. A intervenção no Rio foi decretada por Temer em fevereiro deste ano e deverá durar até dezembro. Na avaliação do presidente, o Estado enfrenta uma situação dramática. Durante o período de intervenção, o governador do Rio, Luiz Fernando Pessão, do MDB, deixa de responder pela segurança pública. A área está sob responsabilidade do interventor nomeado por Temer, general Walter Braga Neto. Segundo o geral, para a intervenção se precisam de R$3,1 bilhão. A conta inclui R$1 bilhão de dívidas passadas, sendo que cerca de R$1 bilhão desse passivo é referente a salários e verbas trabalhistas atrasadas na área de segurança. Além do passivo de 1,6 milhões, a intervenção prevê aporte de 1,5 milhões em investimentos e custeios futuros, com fonte do G1 e da Agência Brasil. Projeto que classifica MST e MTST como grupos terroristas consegue assinaturas para votação urgente. Em fevereiro, o deputado ruralista Jerônimo Gorgen, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, rondava os corredores do Congresso para conseguir apoio para o projeto de lei 9.604 de 2018. Que classifica os movimentos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, como grupos terroristas. Na última terça-feira, 13, o deputado conseguiu assinaturas necessárias para protocolar a urgência do projeto na Câmara. O projeto visa alterar o artigo 2º da Lei 13.260 de 2016, conhecida como Lei Antiterrorismo, sancionada em março de 2016, meses antes dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O artigo altera a interpretação do que é terrorismo, prevendo pena de 12 a 30 anos. O projeto quer excluir a proteção criada no segundo parágrafo para, abre aspas, manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionadas por propósitos sociais ou reivindicatórios. Desta forma, a lei passa a ser aplicada, abre aspas, a hipótese de abuso do direito de articulação de movimentos sociais destinados a dissimular a natureza dos atos de terrorismo, como os que envolvem a ocupação de imóveis urbanos ou rurais, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. O projeto enxerga um clima de guerrilha no Brasil. Abre aspas novamente. Iluminada pela teoria dos limites imanentes, segundo a qual não há direitos absolutos, nesta quadra promove-se a evolução da legislação penal antiterrorismo, a fim de se colocar um paradeiro no clima de guerrilha que não raro instala-se em nosso território, fecha aspas. A iniciativa de Gorgen na Câmara ocorre em um momento de aumento da violência do campo, em particular aquela contra os movimentos populares. Fonte, Agência Pulsar e do site De Olho nos Ruralistas. Reunião da Marcha da Maconha Recife. Acontecerá nesta quinta-feira, 22 de março, a reunião de organização da Marcha da Maconha do Recife, que este ano terá sua 11ª edição e será realizada no dia 19 de maio. A reunião preparatória acontece na Rua de Santa Cruz, número 190, no bairro da Boa Vista. Rumor, 22 de março. Vela Rio de Janeiro, mais convidados. Vela é brasileira, nascida no Rio de Janeiro, vive em São Paulo. Artista e musicista que trabalha frequentemente com interdisciplinaridades e colaborações. Seu trabalho consiste em apagar as fronteiras entre som e espaço a partir de uma performance voltada para os movimentos imperceptíveis da realidade. Vela desenvolve projetos, performance e gravações explorando a relação entre aspectos físicos e conceituais da matéria-som. Parte de sua produção foi lançada pelos selos Seminal Records. Suas composições já estiveram em rádios da Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e Chile. Seu último trabalho foi editado pelo selo 55CP. Vela já participou de alguns festivais nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em Chile. O Rumor, ciclo de arte sonora e música experimental, é uma série mensal de apresentações articuladas no Recife Pernambuco por Cássio Sales e Yuri Bruschi, em circuitos semestrais. O ciclo surge como uma instância de fomento às práticas sonoras experimentais em Pernambuco e ao diálogo criativo entre a música e outras linguagens artísticas, de modo a instigar reflexões sobre experimentalismo, mediações tecnológicas, modos de escuta e agenciamento de interfaces culturais. Então, na quinta-feira, a partir das 20 horas, no edifício Texas, primeiro andar, que fica na rua Rosário da Boa Vista, 163, e o evento é gratuito. Já na sexta-feira, dia 23 de março, acontece o 9º Encontro Feminino de Capoeira, A Mulher Entrou na Roda. Encontro de empoderamento das mulheres capoeiristas. Espaço para reconhecimento de saberes e fazeres construídos na singularidade das lutas feministas. Momento de formação e divulgação da capoeira e suas mestras. Nessa 9ª edição, estamos debatendo com especialistas questões contemporâneas que afetam o ser mulher hoje, com participação especial de mestra Ana Paula, de Pernambuco, e de mestra Brisa, da Bahia. O evento acontece no Centro de Capoeira São Salomão, em Recife, aqui na rua Amaro Gomes, Poroca, na Várzea. E acontece da sexta, dia 23, até o domingo, dia 25. É isso aí, esse foi o nosso bloco de notícias nacionais. Fala aí, Gus. Não, queria saber quanto tempo o programa a gente tava, mas... A gente tem uns 6 minutos. Tá certo, massa. 7, 6 e meio. Bom, notícias boas, né? Ocupação no centro da cidade, acto em homenagem a Marielle e ao motorista Anderson Gomes assassinado no Rio. Eu acho que antes, assim, a gente prestava uma homenagem assim, a essas duas pessoas, né? Marielle e Anderson, que a gente ia fazer um programa segunda-feira especial, que não rolou, mas eu acho que é, antes de tudo, pra quem não sabe, assim, rolou esse caso aí da execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson, lá no Rio de Janeiro. Que foi na semana passada, né? Na quarta-feira pela noite, né? Quarta-feira à noite. E é isso, a Marielle é uma vereadora carioca, filiada ao PSOL, e que ela aparentemente estava incomodando setores dos grupos lá de extermínio, também conhecido como Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí ontem aconteceu esse ato interreligioso aí em homenagem a Marielle. E além disso, também aconteceu uma ocupação que leva o nome dela, né? Dela no centro da cidade, né? Por parte do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E é isso, eu acho que é um marco, assim, para esses os tempos que vão vir, assim, esse caso Marielle. Eu vi muita gente tava meio estagnada. Esse negócio do assassinato, da execução, um crime político forte como esse. Eu acho que ele daqui pra frente vai ser um marco, assim, pra coisa que a gente vai ver, né? Tipo... Tanto foi um marco pras forças repressivas, que eu acho que rompe uma barreira, né? Assassinar uma parlamentar, eu acho que é diferente. A gente tava dando notícia na semana passada de movimentos populares assassinados, pessoas assassinadas. Mas quando chega assim no centro do poder, no centro da mídia ali, no centro do Rio de Janeiro, e faz um assassinato desse com 5 tiros na cabeça da figura, eu acho passou que ultrapassou o limite, né? Assim como... E em algum lugar ali que era a colombianização do Brasil, né? Sim. Que a Colômbia teve... Os últimos candidatos a presidente da esquerda foram assassinados, né? Desde finais dos 80 até começo... É, depois daquele... Aquele gente falou assim, rapidamente, né? Aqui, eu fui pesquisar. As Farc, uma parte das Farc já tinha... Apoiadores das Farc montaram partido... E começaram e foram tentar disputar a eleição. E aí parece que todos os candidatos... Tipo, é um número impressionante, assim. Desse partido parece que mais de 100 pessoas foram assassinadas. 100 candidatos foram assassinados. E outra coisa sobre isso de colombianização é que... Muita gente, assim, esses tronchos assim, de direita, quando vai criticar a esquerda, diz que a gente tá sofrendo um processo de venezuelização. Como se os governos de esquerda do PT estivessem dando uma guinada para o processo que acontece na Venezuela, né? Pós-Chaves. Mas é isso. Venezuelização ou colombianização? Nossa, uma discussão. Será que é essa a disputa que a gente está vendo no campo político hoje? E que falar, né, da questão dos recursos públicos utilizados em prol de uma reforma da Previdência totalmente contra o povo, né? Totalmente contra os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Perjudicando aos mais desbeneficiados, tipo os camponeses, pelo menos a primeira ideia, né? Da reforma da Previdência. E de dinheiro para uma intervenção federal, né? Intervenção militar federal no Rio, que como já se vê, não se sabe se os resultados vão ser bons. A política da UPP já foi totalmente... Não, nada que é feito assim de um dia para outro, né? Sem planejamento, sem nenhum tipo de... E investimento que a gente vem falando, né? Investimento, você precisa investir em educação, saúde, transporte, moradia, né? Saneamento básico. E não em assassinato, em morte para o... Em armas. Pobre negro favelado, né? É essa retórica assim, né? Tá faltando dinheiro, mas foram 38 milhões para Globo, 100 milhões, mais 110 milhões de propaganda... Para uma reforma que dificilmente vai acontecer, que é impopular. Aí desses 110 milhões, 38 vai só para um meio de comunicação. E outra, eu fico. Sempre que eu vejo essas notícias. A propaganda da reforma da Previdência me deixou muito abismado. Me deixa muito abismado. Porque, vê só, ele tá. Um grupo que tá no poder quer fazer uma coisa. E aí começa a fazer propaganda dessa coisa. Calma. Como assim? Essa coisa ainda não tem que ser votada, aprovada e tal. É o uso da máquina, né? Pra aprovar suas medidas. Eu fico meio abismado. Coloca o pé no chão que tá chegando a reeleição, Fernando, viu? Daqui a pouco. E vinculado a tudo isso, né? Como não falar da lei antiterrorista, né? Deixada pelo governo Dilma. Que a gente tem que fazer essa crítica, né? Ao PT, né? Como é que deixa essa... Deixa essa lei, né? Para nós. E agora quem colocar o Movimento Sem Terra e o MTST, o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, como grupos terroristas e que já conseguiu as assinaturas necessárias para ser discutido no plenário, né? Da Câmara, né? E aí, o que é que a gente espera dessa Câmara, né? Não espera nada, né? E fala coisas como... Cadê? Que a gente tá vendo um clima de guerrilha no Brasil. É colonização, né? E fala que... Dissimular... Fala que os movimentos sociais servem pra dissimular a natureza dos atos de terrorismo, como os que envolvem a ocupação de imóveis urbanos ou rurais. Ah, sim. A ocupação de imóveis urbanos e rurais são pra dissimular terrorismo. E não porque existe uma necessidade de reforma real. Agrária e urbana no Brasil, né? Real, né? Piada. Por fora, eu acho que teria nossos comentários internacionais. Putin. Ganhou mais uma eleição lá na 6 anos no poder, Rússia, mais, né? Até 2024, tá lá o simpático Vladimir Putin. A gente já falou de Angela Merkel? Não. Da Alemanha? Não. Da primeira ministra? Que vai pro seu quarto mandato, né? Quarto mandato? É, só pra quem fala, né? Que você fala muito de Maduro, da Venezuela, Chave, de Chávez. Evo Morales. É, dos governadores progressistas. Imagina se Lula tivesse 4 mandatos. Seria mais isso, né? Na Alemanha, um dos países mais desenvolvidos e supostamente mais democráticos, demais que a gente saiba, escolhe por quarta vez consecutiva, né? A candidata de centro-direita, né? Angela Merkel. É a primeira-ministra para 16 anos no poder. E o pior de tudo, assim, pior de tudo não, né? Tanta notícia ruim, o cara não sabe nem onde é que para. É, nem vou falar o pior de tudo, porque já vem o pior depois. É, uma das coisas curiosas é que na Alemanha ela é de centro-direita e parece que o segundo lugar foi a extrema-direita. A extrema-direita, né? E aí é... Que acho que é a primeira força no parlamento, né? No parlamento, é, se eu não me engano também. É a... Tem uma siglazinha, até esqueci agora. E é esse crescimento que a gente tá vendo assim mundialmente. E, por exemplo, nos Estados Unidos teve o Trump no poder, mas não tem um movimento de extrema-direita, parece que tá levando meio que alguns reveses nos Estados Unidos. Porém, na Europa, não, que é outro tipo. A Europa tem outra. Como é que se diz? Outro perfil político, né? Que não é aquele populismo de direita à la Trump, e sim um neofascismo que está ganhando muitas cadeiras no parlamento, principalmente no francês e no alemão, que são as duas maiores potências hoje da Europa, né? É, da Europa Ocidental. Já na Oriental, a grande Rússia. E aí são 6 anos e... E China, né? Xi Jinping, né? Também a gente já falou de Xi Jinping. Mas, tá falando da Europa, né? Mas, Europa, mas na Rússia, o Putin, ele vai somar, se eu não me engano, são 24 a 25 anos no poder. E é o único que tá lá, quase chegando em Stalin. Stalin parece que foi 28 anos, não tô lembrado agora, mas é isso. É, quando eu acabar esse mandato dele, ele vai ficar ali só a 3 do período stalinista, né? Mas quem sabe Angela Merkel também não consegue uma dessas. E como Xi Jinping, eu acho que bate. Será que vai chegar. Cuidado, né, com as informações no Facebook. Vazamento de dados de 50 milhões de usuários e usuárias de Facebook, então... Vazamento de dados, eu não vi essa notícia, não. É, tinha uma notícia sobre isso, sobre vazamento de dados. Vazamento, né? Ninguém sabe se vazamento, vendas... Ah, é, vazamento. O que foi, mas... Como é? Vazamento é quando não é pra rolar uma coisa, ela rola. Na verdade, deve ter sido um roubo, né? Porque o Facebook, ele vende essas informações. Mas só para quem utiliza a rede social, quem gosta de colocar sua foto e demais. É, sim, só para completar assim, esse negócio do Facebook, eu vi uma notícia sobre a Cambridge Analytica. Quem é Cambridge Analytica? Não sei não. É uma empresa de dados, de análise de dados, que fez a campanha do Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da zona do euro, e a campanha do Trump. É, a campanha nas redes sociais, né? E aí tava uma discussão se eles usaram dados que não podiam do Facebook pra determinados filtros e pra mandar propaganda direcionada. E aí essa semana um rapazinho jovem canadense que trabalhava pro Steve Bannon, que era um dos líderes da campanha do Trump, decidiu delatar a empresa. Abriu a boca, disse tudo que a empresa fazia e como fazia. E aí a empresa tava dizendo que era mentira. Até então, que ela não usava determinados dados do Facebook, e aí o jovem meteu a boca no mundo. Com aquele parecido com o Brasil, com os delatores aqui brasileiros. Não, mas parece que ele foi de livre e espontânea vontade. É isso. Mais um informativo por aqui. Mais um informativo radioativo. São 8h36 da manhã. E... A gente se despede até segunda-feira. 7h30, né? 7h68. 7h68. Lembre-se, se você está estudando na quarta noite ou na quinta de manhã, isso foi uma reprise. Se você está escutando a gente ao vivo aqui na Rádio Comunitária Conchego, quarta-feira de manhã, 8h36. Bom dia. Falou, até semana que vem.